Livre Taxi reporta no ponto de espera da Papa, novembro Papa Charlie. Alfa reporta de 7BR, 6332. Minutos com grau de 249. Mais banho 320. Acendo o tráfego, 642. Azul 2772, livre decolagem, sisto no 0, vento no 30 graus, 7 minutos. Livre decolagem. Alma, livre o táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto espera da 10 torre, 1 no decimal 95, ajuste no 0, no 5, boa viagem. Pátio 1 no Índia, no ponto espera da 10 torre, agora viu o 15, tá? Vamos lá. 63, 1 no copo. 16, completa em redução para 1809, tem condições? Afirmo, 1803896. Você está autorizado, no 3896, descida até 2000 pés, ajuste o cimetrão no 0, no 5, estamos estabilizados, nosso procedimento. 2015, reportará que estava 3896. 516, o controle 119, decimal 35. Chené 6311. Autorizado. Correto cotejamento, reporta pronto para o pushback, hoje né? 6311. Departure, Fleming, level 200, on dial departure. On dial departure, climb to 200-2772. Recepção de avista, gol 1621. Tempo Golo 621, completo o sinal do procedimento ILS, X-ray, pistona 0, chama agora a torre na frequência 118.95 a 3 mil, marcado externo. Obrigado. 6332, Juliette, 20 no 0. Juliette, 20 no 0, 6332. Torre, bom dia, Golo 621, a 1 milha do externo. Golo 621, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Bom, 9621. Mike, é com Juliette, confirma estimado de pouso. 1 no 4, 1 no 3. 7. No 4, eu mantenho o ponto de espera. Mantenho o ponto de espera, 27 no 4. Diga o Luiz. Luno 621, novo estado, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 7 nós. Luno 621. Mantenha-se em regras de voo visual, ajuste seu documento em Salvador, 1095. Você está no espaço aéreo público. Então, o senhor tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. Eu não tenho nenhum tráfego a informá-lo. Informo quando passando o través de Vera Cruz. Chamará nesta frequência. Confirme o transponder acionado. Firmo, frequência livre para coordenação. Não tenho tráfego a informá-lo, mantendo regra de voo visual. Estabilizado, 3896. Passa a duna, completa o sinal do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95, tá? 3896. Obrigado, bom dia. Boa. Bom dia, tá? 3896, Jess, 3. Tá? 3896, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente. November, Papa Charlie, atenta para ser visto a turbulência do Gol, livre decolagem pista no 7, vento 160 graus, 59. No 621, no solo 54, direito no 21, decimal 9. Vai lembrar na 8, no 219, obrigado. Céu 3733, chama agora o centro Recife na frequência 1251, não tem, 13325. Segundo particular, é? 133, decimal 25. Salvador, bom dia, o Papá November, Papa Chá. Papá November, Papa Chá. Contato, radar na decalagem, tudo mantendo nível de voo 400 via sair da árvore. 400 na árvore, Papa Chá. São 3896, avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 49. Baixou, travou, nível pouso, 3896. Bom, no 621, bom dia. Táxi de Alfa, você pode antes da Juliette. Alfa, contaria do Juliette. Zona de Essex, economia 48, São Paulo. Bom, 648, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência. 118, decimal 95. 2895, bom dia. 448. E Salvador, vou no 648, passo Índia até abaixar o trabalho de sol. Vou no 648, avistado, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização, 648. Turn left, 32, weather. After deviation, call. After deviation, call back. Solo Salvador. Bom dia, gol 9098, Tamás, autorização 360 Galeão. Gol 9098, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola 1-0, primeira curva direita, na saída da Eulia da Irumia, foi novembro 857, após rota do plano. Aciona no transponder 5536, o controle 1-119, decimal 35. Gol 9098. Autorizou 360 Galeão, rota plano de voo, decola da 1-0, curva direita, da El, Leila e 1, AP 98-7-3-19-3-5, 9098. Confirmando o transponder, é o 5536. 5536, transponder, gol 9098. Gol 9098, correto o atendimento, aguarda quando estiver. Passará gol 9098. Solo está 3896, livrou. Então 3896, bom dia, táxi Alfa, Juliette e 5. Alfa, Juliette para o tempo, 3896. E o gol 9621, autorizado Juliette, gate 9. Juliette, aguarde a frequência de... A frequência de Paulo Fano. Azul 2714, ali mantém pista no zero. Estamos a passar a granada, ali mantém 2714. Azul 2015, 08, 08. 2065, preparada a órbita, morte no guarda-costa. No 648, no solo 59, direito no 21, no décimo 9. Direito no 219, 642. Solo Salvador, no 648, pronto. No 648, bom dia, tá aqui Vivi Alfa, Juliette 21. Alfa, Juliette 21, no 648. 2065 da Gol, copy? Pronto, 2065. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da 10, primeira curva direita, na saída da Eule da Morte, Vampiro 10, Taubaté. Transponder ao 5535, controle 119, decimal 35, Gol 2065. Autorizado 360, Vampiro 10, Taubaté, decola da 10, curva direita, polo da Eule da Morte, Controle 1935. Gente, controle 1935, azul da 7. Volume 621, já foi coordenado com a Infraero, estão providenciando. Salvador Azul 27, 1 no braço. Saída bomba. 27, 1 no 4. Passa radar na decolagem, suba e mantém nível de voo 180, via saída bomba. Gente, subindo sem restrições, 180 na saída bomba ou Azul 27 no 4. Charlie, prossiga. Em relação ao centro, a possibilidade da proa de esquerda. Chama o centro Recife, solicite diretamente ao mesmo, na frequência 128, décimo 8, alterna 126, décimo 0, nível de voo 160. 1288, 1260, muito obrigado, bom dia, senhor. Pronto. Puxa, de armamento, 08. Controle Salvador, Azul 2714, solicita desvio de 20 graus à direita para aliviar uma formação. Alívio desvio, informe ao dano. Afirmativo, atualizar desvio, repassará para a rota, Azul 2714. O 6311 aguarda para mim, feedback. O 5196 CN de tração, via chegada pare desse mantenha 050, ajuste o altímetro no 0195. Vai, Pátio Índia, ponto espera da 10, pressão 5, bom dia, vou deixar mesmo. Na minha 31, eu assim que o Bang da Gol liberar a rota guarda, inicia o pushback e reporte estar. O mesmo está agora no través do meia dúzia, taxiando para o ponto de espera da 1-0. Azul 59, mas o White, sabe? Tem algumas informações ali perto da imagem? Autorizado, o Azul 5196. Voo 2065, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 79. Alinhar e decola, pista no zero, voo Via chegada a Mário disse mantém 050, ajuste altímetro no 0, 1 no 5. 7-0-0-5-0, Azul 27, Azul 2772, call now, receive 7125.1, if enable 133-25. Controle 199, decimal 35. Ciente, Guardião 09, reporta ao término. Controle, Salvador, Palmas, Carlos, Jogos, 150, mais coisa, Brasil, Brasil. 065, declaro 09, controle 1, 19, decimal 35. 1935, voo 2065. Estou conseguindo autonomia? 15. Mantenha sem regra de voo visual. Informe ingressando corredor Interlagos. 1095, informa Interlagos de água zero. Para Salvador, voo 2065, Daniel Lisa, ótima. Corrige, gol 2065, contato a radar na decolagem, sul, mantendo nível de voo 360, via saída da EL. 360, autoriza direto da EL, gol 2065? Autorizado. Ok, obrigado. Oxe, BR, gol 909807. Autorizado, reporta pronto, tá, gol 9098. Autorizado, reporta 9098. Fala, tá, trouxa, né, minha 3 do mundo, tá com 1.53 lá fora, temos... Semana matrícula, gol 1394. Afirmo, cruza nível 230, autorizado pelo centro até o 190. 7, décimo até 050, ajusta o altímetro no 095, via chegada Mari. Mari, descendo para 050, sempre da informação. Opera B733. Milhas nordeste do BR Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível de voo 110. Chame agora o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Salvador, azul 5196, autorizado, iniciar procedimento após estar. Autorizado, azul 5196, disse que mantém 2000 pés e forma estabilizada, ajuste o altímetro 1015. Está estabilizado, 05516, azul. Whisky, Charlie, whisky. Bloco 094, restante de esquerda, está a formação pro 050. Sete, forma o pé. Salvador, bom dia. O Papa Romero de Carlos está na vertical de Lazera Cruz. Whisky Charlie Whisky, mantenha a regra de voo visual, ajuste o altímetro no 015, informa o tráfego na posição de 12 horas, mesmo 1 a 7 milhas, mantendo no 1.500 pés também, o Charlie 150. Isso vai ficar atento, não informa. Sente, informa ingressando no corredor Interlagos, NV29. Evitar uma alta. A zero whisky, Charlie whisky. Afirmo. Whisky Charlie. Primeira curva à esquerda na saída Pucajão Caju. Aciona 547-119-35 ao controle. 1394. Fórmula 0 para 7 a Maracajú na saída. 547 no telefone, 1903 no controle do voo. 184 correto atendimento, 45 feedback. Solo voo 9098, 145 a bordo, está com 3 e 15 de autonomia, alternando Guarulhos para o táxi. 094, quando está. TNF, décima até 3 mil pés, voo 094, ajuste o cimetro 9015. Descendo 3 mil pés com 0,15, eu vou no 0,94. Azul 5196, informa o tráfego na posição 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste. Mantendo 1.500 pés, 1.066, não irá interferir na sua aproximação. Sente o tráfego, coronel. Oi, bom dia, acionamento 3 do Lula. Desvia esquerda, evita formações, proditado. Está autorizado, gol no 394. O desvio, informa o teste. Autorizado, voo 1394, reportarei retornando. Oxanã 613 no 1, no contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 360 via saída da EL. 360 na EL, pode voar lendo, 613 no 1? Autorizado. Obrigado. Terra Golf Oscar, chama agora a Torre Salvador na posição SPA 118.95, solicite instruções para pouso. Obrigado, chama a Torre Salvador, Terra Golf Oscar, para regresso. Terra Golf Oscar, ajuste no 015, direto final 17, reporta curta final. Gol 2065, chama agora o Centro Recife na frequência 1-3325. 3325, aprimando, é possível? 1251. 251, bom. Gol 0094, desse mantém a 2 mil pés, ajuste o quilômetro 0095 e forma o procedimento. Ele é essa que foi, pista 0. 2005, chamaria estabilizado no S310, gol 0094. Estabilizado azul 5196. Sete. Azul 5196, chame agora a Torre Salvador na frequência 118.95, solicite instruções para pouso. 5196. Pista no 0, vento no 70 graus, 79, gol 9098. Decolagem, gol 9098. Torre Salvador, bom dia, Azul 5196, passou do estabilizado. Azul 5196, continua a aproximação, aguardando pista livre para informação, tráfego à sua esquerda, mantendo... Tem descida para 1.000 pés, um Charlie 150, aproximando para a cabeceira, auxiliar não interfere. Gente, o tráfego 5.90 e o mesmo esquece. 7, Luiz, Charlie Luiz, informa a rotatória. Tomará a rotatória, está mantendo bem tempo. Gente, na escuta. Azul 2714, chama agora o Centro Recife na frequência 1.28.8, alterno 1.26.0. Gente, chama o centro de 1.28.8, alterno 2.60. Ponto de 11, 1.27.4. Valeu. Gente, o Olimpo 08. 1.9.35. 1.9.35, gol 9.098, bom dia. Bom. 5196, avistado, check trem, livre pouso, pista no zero, vento no 80 graus, 7 nós. Livre pouso, 1-0-5-1-6. Supremo 60, autoriza Prod Leda ou Dael? Autorizado. Não, Dael, o 9098. Prono Dael, o 9098. Salvador, o ponto de 62, informação 1. 62250, sem identificação, via chegada à mare, décima 050, ajuste de altímetro 10-15. 0-0 no estado, vamos, 0 no estado. Autorizado. Estado, 5, ajuste 1-0-5, uma boa viagem. Se considera 2-2-9-5, de valer. Pega o Fiasca, livre pouso, pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 7-9. Livre pouso 1-7, Serra Gofiosca. Segundo 1-0-9-4, completo final do procedimento, chama agora turno. 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, 1-0-9-4. Oi, Salvador, 1-0-9-4. Estabilizado, ILS 1-0. 1-0-9-4, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, 1-0-9-4. Salvador, Whisky Charlie, está na verticada rotatória. Whisky Charlie, Whisky complete. Corrigi. Chama agora a torre na frequência 118.95, chamando o mesmo para a instrução. Pouso. 118.19. 1-0-9-4, chama agora a torre de Salvador na frequência 118.95. Ajusta no 0 no 5, reporta final de 3 milhas da 1-7. Ajusta o altímetro no 0 no 5, qual o final do procedimento? ELS, X-ray, pista no 0. 2015, reportarei final, voo 1394. 1-0-9-4, autorizado pouso, pista 1-7, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 7-9. Autorizado, pouso 1-0, voo 1-0-9-4. 251-3325-6319. 4, estacionar frequência livre. Pouso autorizado. Eita! Voo no 621, a Oscar confere, autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita na saída da EL, lida transição Motiva Uppers 1-0. Rota do plano. Aciona 5555 no transponder, o controle 1-119-35. Gol 1-621. Gol 621 com correto protegimento, pode para um pushback. Estabilizando o gol 1-394. Gol 1-394, passa a zona, completo final, chama em torno. 1-18-95. 1895. Gol em Salvador, gol 1-394. Gol 1-394, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarde. Na 094, taxi via Alfa, Juliette, gate 7. Alfa, Juliette, para o 7.094. O 9098, chama agora. Na frequência, no 251, na alterna, no 3325. 251, no 3325, ou 9098. No 50 graus, 79. Chama lá, Juliette. Whisky, Charlie Whisky, considere solo aos 26, confirma o pátio. Pátio 4, livre táxi até o pátio 4, livre costa estacional, bom dia. Bom dia. Voo 394, livre pouso no 0-150 graus, 079, Senegal no 0-5. Livre pouso, baixado checado, voo 394. Voo 1-84, colou 27, controle 1-9935. 1935, voo 1-84, pode ir. Na 6250, após o TAP, desça para 2.000 pés, altímetro na 0.02, correção na 0.05, autorizada a final do procedimento de LS que se registra na 0, sendo estabilizado. Drone gol 1-1-84. Gol 1-1-84, contato radar, submantém o nível 370 na saída PUC. 370, gol 1-1-84. Nas 4 salas 28, à direita 1219. 219. Gol no 621, autorizado o pushback, porta pronto táxi. Salvador, gol 394, vibrou? Gol no Alfa 394, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette. Salvador, bom dia, no B48, informação, é a Oscar, autorização para Mateo. Gol no B48, a Oscar, confere, aguarda a conta. Vou para a guarda a conta. Gol no 394, Juliette, meia dúzia. Juliette, meia dúzia, sim, chegou no 394, livre. Prossiga. Prezado Maceió, nível de voo 350, decolagem da 10, comprimento curva esquerda, na saída Pucajamo-Caju. Uppers 17, Orágua, após direto. 5565 no transponder, 119, decimal 35 ao controle. 350, Rádio Marcial, decolando a 0, curva esquerda, Pucajamo-Caju, Uppers 17, Orágua, após direto. 5565 no transponder, 1935, controle 643. Táxi, no 621, 1 no final da bola, 40, alterna galera. No 621, livre táxi via 71? Não. Índia, ponto esperadão na 0, 2, 1, 1, 8, 5, ajuste na 0, no 5. Boa viagem. O tráfego da companhia vai entrar com a posição. Meia dúzia. Então tá parte do 1 no Índia, ponto esperadão na 0, 2, 9. Uma boa semana, bom momento. Igualmente. Bom, 984, chame Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545, gol 1984, bom dia. Bom, na 739, acione identificação, chegada à área autorizada, se mantenha o nível 050, QNH 1 no 0 no 5. Identificação, QNH 1 no 0 no 5. Identificação, vigilância, altura nível 050. Chegada a mar, aqui no radar, uma pista um pouco desvio à esquerda de informações em mar. Quando informaremos que está pelo duro. Gol no 739, após desvios, voe e Itaque. Reporte na prioridade de Itaque. Desvios atualizados, após Itaque, graças ao gol no 739. Utilizando assim na minha 250. Fica na minha 250, completa final do procedimento, chame a torre no 895. 295, minha 250. Torre. A sua escuta estabilizada. Minha 250, livre pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 079, que legal, no 095. Livre pouso, assim na minha 250. O nome é 21 ali, mantém o no zero. Brete Bravo Delta, acione identificação. Chegada Mari autorizada, foi para a posição Mari. Chame quando na idade descida, ao time em Salvador no 095. Chanel 6250, salão 37, libera Fox da direita, 21-219. Direito 219, 6250. Ó Luiz, se você me anda, 6250, vai entrar na mão de baixo. Uma atenção da Juliette. Não, mas da Juliette, 6250. Provenção no 70 graus, 069. Nome 21, decolou os 39, 1935. 35, boa amigo. Controle, bom dia, voo no 621, decolou na Dael. Voo no 621, contato radar, submantém o nível 360 e após 2000 vou direto Leda. Após 2000 direto Leda, subindo para o 360, voo no 621. Juliette, gate 2. Juliette, céu 2, chamemos. Linha 2, quiseram. Mais quebrado, prossiga. Gente, Romeu, acho que é bravo. Reporte visual para nacional para pouso, Serra Luís e Delta Lima. Prossiga. Autorizada até o hotel. Sim, então pronto. Senegal 1-0, 1-5. Salvador, Guarani 648, portão 1, solicita para o estacionamento. Autorizada no 648, ataque. Autorizada para o ataque, 648. No 739, desça para 2000 pés, altímetro no 0.5. Autorizada a final do procedimento LS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Ok, descida para 2000 pés, altímetro no 0.5, está autorizado em LS X-Ray, pista 10, agora no 739. Salvador, bom dia, azul 5197, informação Oscar. Down 0 no 5. Azul 5197, foto cópia, Campinas. Prossiga, 5197. Autorizado Campinas 340, peso 90, decola 90, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, controle 11935, transponder 5001. Campinas 340, rota do plano, aperto 10, decola 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, 1935, controle 5001, transponder azul 597. 597, cotejamento correto, uma puxa. 597. Olimpo 08, cruzamento com o 02 autorizado, prossegue via Delta, Alfa, mantenha em São Juliette. Só a sua autorização para o deslocado, né? Salvador, 098, sem identificação, chegada na área autorizada, desse mantém o nível 050, reduza para 2509. Ativo no 648, eu vejo 102, acima 22 e 40, alterna a Salvador. 648, está autorizado à direita, via Índia, ponto de espera da 90, 1185, legal, 0 no 5. Com 1015, está autorizado via Índia, no ponto de espera.